Boa noite, internet, sem entonação na voz mesmo. É, me chamo Ítalo e estamos no primeiro episódio, no primeiro podcast, falar a verdade, de um podcast que surgiu de uma ideia de uma tarde depressiva de quinta-feira. E eu tô aqui com o Neilo para a gente falar sobre o que a gente gosta, tecnologia. Neilon? E aí, pessoas? Eu sou o Nemo. Eu não sabia que era de uma tarde depressiva, mas tá bom. Vamos Não, é, basicamente você tá triste numa tarde pensando, putz, não tem o que lá. Ah, fazer. vamos gravar um Vou gravar um podcast. podcast. Eu tava acompanhando muito essa coisa. Na verdade, o que me influenciou foi essa sutileza, a nuância da Huawei, sei lá, dane-se, a gente não tem o fonema para pronunciar o H com som de R que a China tem, então o próprio diretor da China falou que a gente podia falar Huawei. Huawei, então é Huawei. É que nem até hoje eu não sei falar o da Xiaomi, é Xiaomi mesmo, até hoje eu não sei como é que Xiaomi, o CEO aqui do CEO do Brasil falou que é Xiaomi. Xiaomi, então. Eu me lembrei quando eu tava vendo um vídeo do presidente da, que eu sempre chamei de Asus, né? E ele falando Axus, eu, caraca, minha vida é uma mentira, velho. Então, como eu estava falando, eu estava acompanhando essa coisa, esse rebuliço aí da Huawei, esse ban que ele estava sofrendo nos Estados Unidos. O que é muito interessante, porque geralmente o mundo da tecnologia e o da política não se encontram. E aí os grandes portais de tecnologia, né, começaram a noticiar, só que tem essa coisa de o porquê do ban, que é uma coisa assim, se você for parar para olhar como é que eu posso falar, né? Nessa briga mesmo de países, é uma coisa até meio que infantil, mas é uma coisa estratégica. E aí acaba influenciando, né? Quer dizer, eu não sei ainda tá muito cedo para falar que influência que isso vai ter, né? Para Huawei, dane-se, A gente vai ficar e sempre pa... assim. vai ficar assim, vai ser nessa. E para Apple, né, para quem estava fora, vai ficar porque a Huawei ela estava crescendo, e tava, antes, eu não lembro se ela estava passando ou já tinha passado a Samsung e a Apple assim nesse semestre de vendas, estava crescendo muito, mas muito rápido. E aí agora com esse ban, claro, perdeu aí um mercado bem grande, importante nos Estados Unidos. E claro, não só smartphones, mas também com outros serviços de antenas e o 5G, né, que estava chegando, e realmente vai ser complicado para a Huawei nesses próximos anos, e é sobre isso que a gente vai falar, basicamente. Essa foi a introdução. Perfeito. Perfeito. E aí, podcast que nasceu de uma ideia depressiva. E aí, mais um podcast para casa da Bugando, né? Mas, cara, indo ao assunto já, para a gente não enrolar, você tinha falado no início sobre essa questão política, mas ao mesmo tempo estratégica. E eu me recordo que a gente estava conversando outro dia e você tinha falado, né, que tudo bem, os Estados Unidos deu o ban. Não, na Huawei, mas se eu não me engano, agora eu não me recordo, você vai me lembrar, me corrigir, foi aonde que, beleza, mas pegou a Huawei e falou, vem cá e constrói todo o ambiente 5G aqui no nosso país. Foi quem que você falou? Ah, isso daí já foi um pouquinho mais para frente, logo alguns dias após o ban. O nosso queridíssimo, excelentíssimo, maravilhoso Vladimir Putin entrou em contato com. Não, na verdade, eu acho que foi. Não, foi sim, foi o Vladimir. Na verdade, foi a Rússia, né? Vamos falar assim. A figura da Rússia entrou em contato com o CEO da Huawei, o Ren Zhengfei. Essa é a melhor pronúncia do momento. Entrou em contato com ele e pediu para basicamente, né, assim, dinheiro de esmola, fazer toda a networking 5G da Rússia. Pois é, então eu acho que combina muito bem o que você falou aí. É uma parte de politicagem, mas ao mesmo tempo é estratégico. Veja, o acredito eu, os Estados Unidos deu esse ban em uma empresa, não conheço a Huawei direito, assim, a empresa em si, mas uma empresa que tem um potencial muito grande, né? E aí, veja só que interessante, né? Os Estados Unidos deu um pé na bunda, mas a mãe Rússia realmente abraçou a galera, né? E isso é bom, acredito que isso para eles vai ser bom, porque eles vão ter um ambiente 5G, né? Primeiro do que Sim, nesse a gente quesito, aqui, sim, né? vai ser muito bom. E aí eles vão estar na frente nessa questão. É estratégia, cara. Eu acho que realmente isso é uma estratégia. Agora, qual é o foco, qual é o fim disso aí, é o que eu não sei te dizer, mas que realmente é sempre um jogo de estratégia, é. Não, assim, a Rússia não perdeu tempo para aproveitar a oportunidade. O interessante é que eu li alguma matéria assim que tinha acontecido o ban, do CEO falando que uma porta se fecha, mas outras se abrirão. E aí no outro dia chegou esse negócio aí da Rússia. Nossa, o cara previu aqui o negócio no futuro. Mas assim, o ban, ele também influencia, obviamente, né? Estados Unidos é líder de basicamente qualquer empresa de software e de patente que existe. E outro um problema assim maior no momento para a Huawei é a questão mesmo do sistema operacional e patente e coisa de não vai funcionar mais o SD card, porque a companhia que como é que fala, que legaliza ou não, que Ou faz a faz a homologação. homologação do SD Card dos Estados Unidos, e aí eles não podem mais ter, porque basicamente a Huawei foi banida. Não pode, nenhuma empresa dos Estados Unidos pode ter nenhum tipo de negócio com ela. Seja um Android da Google, seja SD Card, qualquer coisa que a Huawei precisasse assim de permissão para usar, ela agora foi negada. Então, assim, a grande questão é como é que ela vai sobreviver sem SD Card, sem software. E aí novamente, a estratégia. O próprio presidente, não sei se você está sabendo, mas a Huawei, com o último lançamento dela, eles meio que fizeram seu próprio SD card. Eles já estavam assim realmente pensando nessa possibilidade. E claro, eles já tinham aí o software deles em produção, bem assim, não sei se vamos acreditar, né, no diretor, mas desde 2012. Na minha opinião, nessa questão assim, você criar, porque assim, essa questão de soluções próprias, né? Se você não quer, enfim, comprar ali um sistema ou alguma coisa que é patente de outra empresa, você cria a sua própria solução. E aí isso é ruim, porque principalmente no nosso meio aqui, isso é o que faz a gente ter diversos tipos de smartphone que, poxa, um sistema não se integra ao outro, porque essa empresa ela quer, porque quer ter a sua própria solução. Então, fica tudo no seu mundinho fechado. Mas nesse caso, né, é uma parte, porque se não fosse, ela não usaria, né? Mas é o que eu ia falar. Ela vai criar a solução própria dela, seja lá o que os Estados Unidos, né, bloquear ali, der o ban, eles vão criar soluções próprias. E agora, com o apoio da Rússia, meu amigo. Não, e é um saco esse treco de soluções próprias, né? Eu tô aqui com a câmera da Sony antiga, com algumas imagens que eu queria passar para o computador, mas eu não tenho cabo proprietário da Sony, e a porcaria do SD que a Sony usa não é um SD que funciona no meu notebook, porque o meu notebook tem um padrão universal lá dos Estados Unidos. É um bosta isso. Exatamente, eu me recordo na época daqueles telefones Java, a Sony tinha a linha Ericsson, né? E era um saco. Se você comprasse um telefone da Sony Ericsson, você não podia usar qualquer cartão de memória. Você tinha que comprar o cartão de memória específico Exatamente. para os telefones da Sony. Então isso é horrível, cara. Perdi muito arquivo em um cartão de memória 256 megabytes desse também, porque eu não tinha a merda do adaptador para passar pro PC, e aí eu fui postergando isso. Ah, depois eu compro, e aí eu acabei perdendo o cartão. Pois é, cara, mesma coisa comigo. Mas é pra gente começar do início, né? E assim, beleza. Os Estados Unidos deu o ban na Huawei, a Rússia abraçou, mas falando do que, vamos dizer assim, importa, entre aspas, e nós brasileiros, como é que ficamos? Porque também me recordo que numa conversa posterior nossa, a gente estava falando dessa questão. Porque as antenas, né, aqui do Brasil, você tinha me falado que são da tecnologia 82%. Huawei, né? O Brasil não tem condição, cara. Se o Brasil expulsar a Huawei, basicamente toda a telefonia brasileira vai junto. Acaba, já era, tchau. Mas onde que você viu isso, assim? Não, explica. Eu vi, na verdade, eu vi o General Mourão falando isso, não lembro agora o site. E aí o site foi e falou, começou, né, a descrever lá na Anatel, começou a descrever lá os dados da Anatel sobre os principais. Cara, mas assim, é fácil saber que é a Huawei, porque assim, a Huawei, ela é, aqui no momento, no mundo, ela é a única empresa assim que faz uma tecnologia para antenas de celulares barata e funcional, realmente funciona, né? É o que? E ela é a principal exportadora. Funciona. É o meu chip. Aí a culpa é da operadora, né? É a culpa da TIM. Ele só dá uma antena, ele só dá um Wi-Fi. Agora a velocidade aí ainda é com eles. Você não pode culpar. Quer dizer, eu não sei, né? Porque realmente é barato. E assim, o motivo do ban lá do Trump, na verdade, a gente sabe, a gente consegue inferir que é estratégico, obviamente, mas o Trump, ele disse que a Huawei estava basicamente colocando backdoors, né, nas antenas dele. Então, os caras estavam espionando a telecomunicação do país, estavam recebendo dados, e aí isso era um absurdo, não sei o quê, e aí essa foi a justificativa do Trump para expulsar os caras. Mas só que assim, existem, a Europa mesmo faz testes, ela testa a tecnologia que a Huawei envia, a Cisco também, que é outra, que essa daí é americana, e ela também faz antenas, e assim. Os europeus encontraram backdoors na Cisco, mas nunca encontraram na tecnologia da Huawei. Só um fato curioso, interessante. É, assim, isso que eu ia até te cortar, mas será, isso que eu tava pensando, será que isso não é muita paranoia, cara, da galera lá? Porque, velho, como assim? Tipo, tudo bem, pô, mas, pelo amor de Deus, cara, não é plausível, assim, pô, estamos colocando backdoor, bloqueia, tipo, acredito, mais burocrática, pô, passar por análises e tudo e tal. Eu acho que isso aí é muita paranoia dele. Mas assim, no final disso tudo, isso influencia a gente aqui no Brasil? Basicamente, é só com software mesmo, né? Só a parte de software e talvez preço, mas eu acho que não, porque esse ban até o momento não influenciou em nada, absolutamente nada nos valores dos smartphones dele. Se você for no eBay ou, sei lá, na Amazon, se não estiver vendendo, ou em sites brasileiros ou estrangeiros, os valores dos smartphones dele, mesmo com ban, tá normal. Continua o mesmo. Tá tendo venda e revenda, e galera, assim, eu vejo muito nos comentários, quando abro às vezes o Facebook, eu vejo uma propaganda, sei lá, de R$ 5.000, né? E a galera acha que isso é um absurdo, e acaba comentando: os Estados Unidos baniu, agora não vai ter mais Android, vai ser como é que eles falam? É rolo comprar smartphones da Huawei, que você vai ficar obsoleto e tal, não poder atualizar, tá morto, mas assim. Eu sinto que é mais a galera querendo fazer um boicote para comprar smartphone barato do que realmente está acontecendo, né? Até porque, se você pegar agora eu vou entrar agora em um tema mais assim, partido mesmo. É o CEO da Huawei, o Zen, whatever, nossa, desrespeito total, né? Desrespeito total, cara. Pera, eu tenho que ler o nome dele, que o nome dele, né, gente? É complicado. É o Ren Zhengfei. Ele, né, ele fundou a Huawei ainda lá em 1960 ou 70, agora eu não lembro direito. Mas assim, o cara, a vida do cara é sinistra. Se você for na Wikipedia, dar uma olhadinha na vida dele. O cara, ele era militar, então, tipo assim, basicamente você sai do serviço militar e ele foi lá fundar essa empresa, e o Partido Comunista da China desde o início, quando a Huawei assim começou a crescer dentro do país e começou a expandir para fora, tomou muito interesse. E aí já vem novamente a justificativa lá do Donald Trump, né? Porque realmente o partido é porque é uma outra cultura, é uma outra coisa assim que a gente aqui não entende. É essa coisa que a isolada que é a China, né? E aí eu recomendo para quem quiser entender um pouquinho dessa coisa isolada, mas o feeling mesmo que a China tem mais ou menos é que assistam Chernobyl da HBO, que é uma série muito boa que introduz a gente a esse feeling nacionalista do comunismo. Olha o jabá de graça aí. Já vai de graça. Não, é uma série realmente muito boa para você entender como é que o partido funciona, né? E até eu faço aqui o disclaimer. Eu tenho quase certeza que o governo está ajudando a Huawei nesse processo aí. Não, quase certeza não, tenho certeza absoluta, né? A questão que eles não baniram ainda, que todo mundo sabe que a China é a fábrica do mundo, né? Ou seja, iPhone, design em Tem Califórnia. vários chinesezinhos ali trabalhando 24 horas sem parar para fazer tudo É funcionar. o único país onde você tem gente suficiente para trabalhar 24 horas e aí depois morre e você substitui. Meu Deus, credo. Mas o iPhone, eles são tudo produzido na China, né? Se eles quisessem, não aconteceu ainda, mas se eles quisessem, eles poderiam aumentar agora mesmo a taxa de importação, a taxa de fabricação, poderiam, sei lá, acabar com o iPhone lá. Mas tá, eles não vão fazer isso. Teve especulação de que o iPhone poderia, a Apple poderia mover, né, para a Índia, o mercado de produção deles, mas são só especulações. Eu acho que realmente não vai acontecer nada. A gente tem que esperar aí o que vai acontecer nas cenas dos próximos episódios, ou nos próximos capítulos. Mas houve aí um tempo atrás aí essa briga aí, um ficou aumentando o preço e tal, um país ficou aumentando, e aí, né, não Não, sei esse foi exatamente o como início, foi na mesmo. verdade esse foi o início da guerra comercial. O Trump, na verdade, o Trump, ele foi primeiro na pobre do Canadá, né? Fiquei com dó do Canadá, eles aumentaram lá o imposto, nada a ver, sobre metais, assim, os caras estavam bem justo, para falar a verdade, eles foram do nada e o Trump foi e aumentou porque ele acha que os Estados Unidos acima de tudo, né? Acima de todos, de tudo e de todos. E aí ele foi lá e aumentou. E aí ele foi fazer a mesma coisa com a China. Ele achou que estava desleal as coisas com a China, ele começou a aumentar. E aí eu acho que ele olhou para dentro do mercado dos Estados Unidos, né? E nessa paranoia de espionagem, a Huawei estava crescendo e estava superando a Apple em mercado, estava roubando o mercado da Apple dentro do país, né? E aí, estratégia. Ah, e os caras estão com backdoor aqui e vai ser expulso. Tchau. Oh, não sei se eu estou viajando muito, mas está parecendo que se o Trump ficar, se ele ficasse na presidência por mais anos do que o normal, ele transformaria os Estados Unidos numa Coreia do Norte, hein? Ah, não sei se chegaria tanto, mas realmente é meio louco se parar para observar essas políticas internacionais, né? Umas decisões assim muito fáceis de serem tomadas e com impacto sinistro nas nossas vidas, né? A gente não tem mais guerra para ter impacto sinistro, mas a gente tem essas pequenas guerrinhas comerciais, né? Que a gente aqui no Brasil a gente não sentiu, mas nem na China também vai sentir, pelo menos por enquanto. Eu sempre tenho que falar por enquanto porque esse ban, ele tá acontecendo no momento, mas o dos softwares, a Google deu 90 dias para Huawei, tanto o do certificação também do SD também tem 90 dias. Basicamente, daqui a 90 dias, daqui a uns 80, 70 dias a gente vai saber perfeitamente o que vai acontecer, mas assim, eu sinceramente, eu tô esperançoso por esse software da Huawei. Eu sinto falta do Windows Phone. Eu queria muito que existisse pelo menos uns quatro ou cinco sistemas operacionais para mim poder escolher. Eu não gosto de ter que escolher entre Android e Apple. Não me sinto bem fazendo só tendo essas duas opções. É fato, é fato. Às vezes a gente para pensar realmente nessas questões assim, que a gente está muito sem nada para fazer. Para pensar nessas questões, cara, se você quer, né, Ninguém aqui nasceu com a bunda virada para a lua, mas, pô, quando dá, a gente quer trocar, né? A gente quer trocar o Sim. aparelho. Aqui no Brasil, marcas, você, assim, se você quer um telefone decente, marcas você também tá preso. A LG, Asus, Motorola, né? Samsung, tudo, cara, é tudo muito preso ali, muito no mundinho, né, cara? Eu acho, inclusive, principalmente eu tava querendo aqui ver, tava cair na real e vi que meu plano de telefone, ele é eu tô sendo roubada. Aí você vai procurar, pô, quero trocar então. Beleza, não tá justo isso, eu quero trocar. Quais operadoras você tem aqui? Claro, TIM, Oi e Vivo, mano, você não tem muitas opções. E tem Você se Nextel, tá? considera. Mas Nextel, pela Vocês desconsideram, exatamente. Cara, é muito zoado isso. E tipo, agora eu pude provar um pouquinho mais, um pouco de liberdade, assim, em relação a esses produtos chineses, porque eu passei por um apuros há um tempo atrás e meu telefone parou de funcionar, era um LG, parou de funcionar e eu não podia ficar sem telefone de forma alguma, então eu tive que comprar um barato para mim receber no outro dia, porque eu não podia, em questão de trabalho. Aí eu comprei um da Meizu, R$ 600, delícia. E, cara, eu pensei que ia ser um telefone temporário, ia ficar uns 3 meses, porque realmente ele. Mas muito. Tá, já tô há mais de um ano e tá ótimo, cara. Eu não sei o que é, na verdade, onde vai chegar, qual é o ponto dessas estratégias aí dessa galera. Mas, mano, não faz sentido. O produto, ele é bom. Essa questão de. É só questão de política, cara. Exatamente. Eu não entendi mais a metade do que você falou, porque o Discord me fez o favor de cortar 30 segundos ou 40 da sua fala, mas tudo bem. Vida que segue. A gente corta Não, isso. não precisa. Deixa tudo, deixa tudo. Aqui não tem corte. Aqui não tem, não estão cortando. Não estamos cortando. Bem, enfim, não, resumindo, quis só explicar um pouquinho aqui desse panorama que a gente, de escolhas que a gente tem, né? Além Sim. de iOS e Android, a gente As tem. marcas. A gente está preso também às marcas de telefone, né? E a gente também está preso até essa questão de operadora, porque vai lá, internet móvel hoje, aqui no Brasil, você está preso a quatro empresas, né, cara? Isso é horrível, mano. Não, cara, sinceramente, esse celular tá pior. Cara, isso vai depender, né? Tipo, a gente pode colocar Motorola, LG, Samsung, o que mais? É Samsung, Motorola e Multilaser. São essas marcas que tem no shopping daqui. E assim, eu nunca mais vi nada da LG aqui na minha cidade. Eu vou a Casas Bahia, essas coisas. Não, cara, eu acho que a LG, assim. Primeiro que a LG tá quebrada lá na Coreia e tá muito esquisito aqui no Brasil. O marketing deles tá muito esquisito, tá tudo muito esquisito. Eu acho que a LG. Já, daqui a uns 3, 4 anos, tá fechando as portas aqui no Brasil. E se Deus quiser, vem a Xiaomi e Huawei. Falar nisso, né? A Xiaomi abriu a primeira loja aqui em São Paulo, mas Infelizmente por não é para dentro do nós, assunto. proletariados. Pois é, eu não tô por dentro do assunto, mas todo mundo falou que tá o olho da cara, tá preço de Então, iPhone e tal. é porque assim, qual é o marketing que a Xiaomi veio e porque eu acho que porque eu até critiquei agora o marketing da LG e o marketing da Xiaomi veio o que a LG foi no início e agora esqueceu e sinceramente tá uma bagunça. Eu imagino que o escritório da LG deve ser uma festa, uma sacanagem todo dia, a galera deve estar curtindo a vida doidada e não tá esquecendo de trabalhar. É, e isso aí eu tô criticando assim porque eu tô muito pé da vida, eu sou um usuário da LG e o pós-venda da LG é excelente, é a coisa mais fantástica que existe nesse mundo, mas o marketing deles para venda primária de smartphones tá terrível. Mas voltando aqui para Xiaomi, acabando com o meu disclaimer de ódio, a loja deles aqui no Brasil basicamente não é focada na galera que importa, né? Eu acho que não é focada assim na galera que pagou R$ 600 no mês. Eles estão entrando realmente no mercado brasileiro para competir, eu acredito, com a Samsung, com talvez a Motorola. Os preços deles, assim, a Huawei também, o P30 chegou por 5K, a Xiaomi chegou com Mi 9 por 5K também, assim, tá mais barato de que a Samsung. Assim, o cara que ele tem dinheiro, mas ele não tem muito dinheiro, ele vai olhar pro S10. Se ele for fã da Samsung, obviamente, não importa. Mesmo que ele não tenha muito dinheiro, ele é fã, o cara vai comprar, dane-se. Mas o cara que gosta de um custo-benefício, mas ele tem a grana para comprar um celular top de linha, obviamente ele vai olhar para o celular da Samsung. Ah, 8K, vai chegar na Xiaomi Huawei. Ah, 5K, é, né? A conta bateu, né, amigo? É Snapdragon 855, a tela tá boa, a câmera tá boa. Se você pegar todos esses aparelhos e fazer ali do lado, botar um lado do outro, você vai ver que o que está vendendo o aparelho não é processamento, não é tela, não é câmera, é features que a Samsung, que a Xiaomi, que a Huawei está te dando ali. Exatamente, isso que eu ia falar. Existe um mundo por dentro, porque às vezes para alguns usuários o que importa não é muito o processador, a memória RAM, Isso. mas sim o que vai Motorola acompanhar está de prova. dentro ali, né? O que vai ter ali no sistema dele. Por exemplo, todo mundo. E por exemplo, o que seria do iOS se não tivesse a Siri, né? Imagina. Então, isso é uma feature, né? Claro, isso são as features dentro dos smartphones. Então, cara, eu acho que assim, a Samsung, ela se sobressai tanto, e você falou muito bem, é por conta das features mesmo. Porque o processador e tal, tem muito telefone, até com mais poder ali, mais barato, mas a galera prefere por conta das features mesmo. E são muitas, né? Esse computadorzinho, né, que se transforma o computador, o telefone no computador, né, enfim, o Note com Você tá todas as. falando do quê? Do foldable? Não, esse. Já é um pouquinho antigo. Você coloca o celular naquela dock e ele se transforma num computador, enfim. Ah, tá, o Dex. Caraca, você é fanboy da Samsung, esqueceu do Dex. Vamos dizer que de uns meses pra cá eu tô bem desatualizado. Trabalho, né, vida? Acontece. Então, isso Tá, são mas as features, né? Sim. sim, você falou do iPhone, a feature da Siri. Tem uma feature no iPhone que nenhum Android tem. Quer dizer, eu nunca peguei nenhum celular desses chineses, né? Que eles são, dizem que é uma cópia do iOS, né? Mas assim, não no software, mas o iPhone tem uma feature que eu sempre fico muito pé da vida quando eu vejo isso. Quando eu tenho a oportunidade de pegar no iPhone lá da galera da sala, ou quando eu vejo em algum vídeo, o carinho que os desenvolvedores têm com os apps, assim, é tão gostoso você mexer em um app dentro de um iPhone, e quando você pega de um Android, é uma coisa assim que, gente, parece que foi feito por um cara com desgosto da vida, sabe? O cara tava sendo açoitado na África com um notebook. Lixo desenvolvendo isso com fome, sabe? É feito com tanto desgosto que é uma feature assim que eu acho que eu usaria se eu tivesse paciência e dinheiro para comprar iPhone só para ficar observando os apps e como eles são bem desenvolvidos, são fluidos, são. O Android agora chegou num momento também que eu não posso falar que o app não é fluido. Eu tô muito feliz com o tempo que o meu Facebook abre, tô feliz com o Uber não travando mais. Não tô feliz com 300 mega do AliExpress. Hoje eu fui olhar meu navegador do Google Chrome, tava batendo 800 mega, Facebook 500. Eu não tô feliz com esse tanto de memória que eles estão consumindo. Mas de resto, já dá para aceitar a situação que tá o Android. Só realmente eu queria um pouco mais de esmero por parte dos desenvolvedores. É verdade, é verdade. Eu acho que é muito mais. Tem toda uma questão ali também de eu não sou muito, não estou muito por dentro, mas acredito eu, se alguém ouvinte entender um pouco mais, quiser dar uma Fazer um canelada aí no, nos disclaimer. comentários, Nerd por chato. favor, à vontade. Mas tem toda uma questão da curadoria mesmo da App Store, né? Isso. Da Apple. Então, tipo, se eu acredito que não só a questão técnica do app. Programação, uma parte técnica, mas também a parte design. Eu acho que a curadoria da App Store deve ver isso também. Se o design do aplicativo não bate com os padrões de qualidade do iOS, eles não deixam passar. Então, eu acho que tanto por isso, e também porque, cara, vamos dizer assim, quem tem um telefone da Apple, a maioria dos usuários, né, vai ter ali condições de pagar pelo aplicativo. Então a galera faz algo realmente para ganhar em cima, né? Então você não pode dar qualquer merda para o usuário. Já no Android não. No Android a galera vai lá e já bota assim, se eu não posso comprar, a galera já bota no Google, APK do aplicativo tal. Antes eu gostava muito de fazer isso, APK do aplicativo e tal, mas hoje eu ficaria muito feliz assim que o Android. É porque não tem como realmente, a arquitetura do Android ela não tem como fazer isso, mas eu ficaria muito feliz se bloqueasse. Não pode mais baixar APK no Android, tem que fazer o jailbreak. Cara, eu esqueci como é o nome do jailbreak para Android. Nossa, Boot. root, cara, meu Deus. Pra você ver, Você agora. me lembra do jailbreak, mas não lembra do root. É, Caraca. falando de uma pessoa que nem gosta de iOS, nunca usou, mas tudo bem. É, tem que fazer root para usar tal app que é pago e pronto. Que assim, eu ficaria feliz em pagar por um app melhor desenvolvido, como por exemplo o Pocket Casts, né? Ele realmente é muito lindo e não é tão diferente do iOS. E é pago. É, realmente, um aplicativo, realmente, você falou aí de um aplicativo modelo, aí, Modelo. exemplo, Exemplo, realmente, por um favor, aplicativo bem desenvolvedores. feito. Abra um podcast, PocketCast, dê uma olhadinha aí, presta atenção e copie. Se comparar o Google Podcasts com o Pocket Casts, é incomparável, né, cara, é muito... Nossa. Cara, eu tentei, mano. Eu tentei apoiar o Google. Pensei, não, eu vou abrir esse Google Podcasts e eu vou usá-lo porque eu quero apoiar. O Google vai ver lá nos dados dele que tem usuários ativos, né, usando aplicativo de podcasts e vai incentivar o mercado de podcasts, mas é impossível usar aquela Realmente, realmente. merda. Deus me Bem, livre. a gente saiu da Huawei. Não, não saía. Tá no Tá no tema. tema. É, tá quase ali fora da linha. Mas. Basta mudar o título do podcast que a gente vai estar no tema. Nem tem título definido ainda. Nem nome definido, mas tudo bem. É verdade. Nesse momento a gente não sabe nem o nome do podcast. Mas então, o último tema da noite. Último tema da noite. É, talvez o penúltimo tópico da noite, que eu agora lembrei de outra coisa, mas continuando aqui. Todo mundo já deve ter usado o Bing ou o lock screen da Microsoft, que tem aquela função que eu gosto muito, que é o wallpaper, ele é automático, né? Todo dia muda um wallpaper diferente, bonito, e você não precisa fazer nada, e todo dia você tem uma paisagem bonita na tela do seu notebook ou do seu celular, caso você baixe o launcher deles. Mas o notebook, eu acho que nem é opcional, né? Acho que quando você faz o boot no Windows a primeira vez, isso é automático, né? O seu lock screen vai mudar. É o padrão aplicado, mas você pode colocar uma foto sua se quiser. Isso para quem usa o Windows 10, né? Realmente, eu acho que aqui a maioria tá no Windows 10, né? Pouquíssimos estão no Windows 7. Quem tá vai se ferrar que no fim do ano acabou, né? Acabou a festa. Ah, vai acabar o a suporte? É, você andou, caraca, o cara. Quando o cara diz que tá por fora, ele realmente tá por fora. Você vê o nível. A Microsoft. O nível. A Microsoft anunciou alguns meses atrás que acabaria o suporte do Windows 10 ainda até o final desse ano, se não me engano. Eles deram um prazo, tem um prazo certinho, tá? Quem quiser, tiver curiosidade aí, pesquise, que eu não vou fazer essa pesquisa por você não, que aqui não é casa mais Joana. Mas vamos voltando aqui. A Huawei, ela vai. Não, na verdade, ela tem essa função parecida com o Bing, né? De mostrar o lock screen. Uma imagem todo dia diferente. Só que aí, imagina você acordar um dia e ter uma propaganda do Hotel Trivago. Nossa, sério? E isso umas 2 semanas após o ban dos Estados Unidos e dane-se, que a gente está em panos quentes. Aqui é a Huawei. Para você entender por que a Huawei ela é essa empresa assim que ela faz esse tipo de coisa, né, gente? Você realmente tem que entender o feeling de o que é você ser um chinês e trabalhar na Huawei. Novamente, assistindo Chernobyl, você talvez entenda um pouco dessa brutalidade deles, né? Como empresa, que a gente acha, meu Deus, olha que absurdo, estão ferindo com a minha liberdade, blá blá blá, mas para eles é China, mano. Dando-se sua liberdade. Caraca. E nossa, mano. Realmente eu ainda não assisti o Chernobyl, mas eu vou ter que assistir para entender realmente, cara. Acho que porque de fato, né, é muito estranho pra gente, é muito e é estranho também pensar que para eles isso é normal. Normal, Porque isso. é Ó, eu não sei sim. se deve ter alguém aí falando, mas por que é estranho os caras colocarem propaganda? Pô, cara, não se faz isso. Você comprou, você tá usando o S ali do aparelho que você comprou, né? O sistema deles e tal. E enfim, nesse tipo de coisa você não pode, né, colocar esse tipo de publicidade. É uma coisa. É estranho, cara. Se você não tá achando estranho, Você não vai é para a China estranho. e você vai viver muito bem lá. Mas enfim. Tá, ó, tem outra história estranha que eu li essa semana. Infelizmente, eu não tô com o link aqui aberto, nem vou disponibilizar o link, que aqui a gente não vai fazer isso. Esse podcast não tem link. É, Não tem show notes. voltando, aqui não tem show notes, não tem nada. A gente grava e fala, vocês acreditam na minha palavra, que é assim que é. Tá, não, brincadeira. Quem quiser pode pesquisar aí. É uma história bem interessante da Huawei. Quando eles estavam trabalhando lá nos Estados Unidos na implementação, antes de todo esse fuzuê aí, eles trabalhavam com a. Eu acho que é Verizon. A Verizon é AT&T, que são empresas like Vivo dos Estados Unidos, né? Isso, de patinha, claro, daqui, entendeu? Isso é uma maneira mais porca de explicar, mas tudo bem. E aí, tipo assim, eles trabalhavam com essas empresas na implementação do 4G. Eu acho que era do 4G, eu acho que não, ainda não falei 5G, mas eu acredito que não era 5G. E essas empresas, elas têm um galpão delas, né? E aí, mesmo que são setores, mas é tudo na mesma empresa. E tinha parte de teste de smartphone. Então, assim, a AT&T ou a Verizon. Das duas, eu vou ficar assim nas duas sempre que eu não lembro. Eles tinham um bracinho robô para ficar testando lá o smartphone. Esse bracinho robô operava sozinho e economizava tempo porque você não precisava de funcionário para ficar lá mexendo no touchscreen do smartphone. E os funcionários da Huawei acharam o bracinho robô magnífico, uma tecnologia assim. Eles ficaram realmente impressionados e eles pediram a AT&T para não deixa eu ver aí essa tecnologia, deixa eu levar para casa aqui, abrir um pouquinho só para dar uma olhadinha. E os caras, não, vocês vão fazer isso, é nossa tecnologia proprietária da empresa e vocês não podem ter, basicamente. Só que assim, esses bracinhos ficavam numa área meio que livre onde esses funcionários tinham acesso da Huawei. E basicamente um dia à noite, um dos funcionários pega o braço, leva para casa. Todo mundo na empresa fica desesperado porque sumiu um braço. No outro dia o cara aparece, ah, levei por engano, tá aqui o braço. E todo mundo com cara de bunda na empresa, na AT&T, né? Basicamente é um roubo, né, de tecnologia sinistra. Meu Mas, Deus, né? cara. Basicamente, esse é o feeling da Huawei. Essa empresa sinistra. Não é sinistra, é porque realmente. É esquisito, né? Você tem que entender a cultura da China para entender o que é a Huawei. Mas isso é errado, mano. Não, peraí. Só explica melhor pra galera, até mesmo pra mim também, como que a gente pesquisa pra achar essa história aí e poder ver melhor isso. Nossa, pesquisa assim O problema maior de você pesquisar isso é que eu não lembro se é a Verizon ou a AT&T. Pesquisa alguma dessas Pesquisa duas das duas aí. formas. E aí você pesquisa Theft of Robots Arm, sei lá o quê, e aí Huawei, sei lá o quê, AT&T. Faz a pesquisa em inglês, que eu acho que não foi noticiado aqui no Brasil, né? É uma notícia velha também, ressurgiu recentemente. Com esses escândalos aí, você acaba trazendo à tona, né, essas bizarrices, digamos assim, antigas, para tentar justificar, não sei. O rebuliço acontece e merda do passado começa a aparecer, né? Basicamente é isso. Aí você faz uma pesquisa rápida A assim. política brasileira tá aí pra provar isso. Tá aí pra provar isso. É a melhor prova de todo. Sinistro, mas. Mas, cara, mas assim, vai lá. Não, eu realmente não sabia, eu não tava por dentro do feeling da empresa. E, velho, mas aí, sabendo disso, Vai, pô, é um exemplo simples. Pô, os caras roubaram na cara dura lá. Mano, o que é que. Não, aí eu começo a entender um pouco da preocupação do Trump. Do Ou Trump. não. Não, porque assim, ele poderia ter se fundado nisso, mas eu não sei se tem como fundar nisso. Eles poderiam falar que eles eram desonestos, não sei o quê, trazer isso à tona. É um caso isolado. Não sei se você pode fazer um case em cima disso, mas o case que o Trump fez não foi bom porque foi sobre esse backdoor, né? De eles estarem realmente roubando informação, né? Sequestrando, fazendo basicamente, para quem não lembra aí, Estados Unidos roubando conversa da Dilma. Não, Basicamente. acho que realmente o case foi fraco, até eu não eu não é, eu não cheguei a ver todo o discurso, mas é porque você tem que provar, né, cara? Você tem que mostrar assim pra esfregar na cara da galera, isso aqui, ó, tá aqui, a gente achou, ó, tantas mil informações, tantas bilhões de informações foram roubadas, ó, isso aqui, enfim. Até porque se algo desse nível acontecesse, vai lá, roubo de informações vindo do país, cara, aí é questão até de um início de uma guerra, hein? Nossa, caraca. De novo, não. Por que não? Não, eu acho que eu realmente eu sou descrente. Eu tava crente há um ano atrás, quando era acompanhava mais as notícias da Coreia. A Coreia é ruim, não a Coreia é boa, a Coreia do Norte. Quando eu tava acompanhando as notícias de lá, eu realmente tava crente. Poderia, com o Donald Trump também, com aquelas loucuras dele. Eu tava crente que poderia surgir alguma guerrinha aí, mas sinceramente eu acho que o nosso planeta, pelo menos pelos próximos anos, tá livre de guerra. Eu acho que realmente não acontece. Eu realmente lembro o Ítalo, eu lembro nessa época a gente conversava com o Ítalo, ele cria realmente que ia haver uma guerra Realmente eu achava. Era bem ali. plausível, mas Ele já estava sinceramente. fazendo a bolsa lá de. A bolsa com aquelas comidas enlatadas e tal, cavando um porão. Foi quase nisso aí. Que nada, tivesse guerra, eu não sei por quê, mas se tivesse uma guerra, eu acredito que eu me alistaria no exército para lutar. Eu acho que é isso. Sabe o que é isso? É influência de filme de Band of Brothers, Chernobyl, aquele filme lá dos caça, que tem aquela musiquinha lá que você gosta, antiga, de rock. Qual Chernobyl? Não, perdão, Pearl Harbor? Não sei, eu realmente não Não lembro lembro. qual. Cara, pensa qualquer filme de guerra aí que. Você sabe, né? Filme de guerra basicamente é uma forma de você recrutar jovem. Inclusive, e acontece até hoje aí. Você teve agora recentemente Capitã Marvel. Caraca, Força Aérea. Força Aérea não, os militares norte-americanos. Basicamente, o cara chega lá, eles dão dinheiro para a produção do filme, é Military Defense, não sei o quê, é porque eles têm um nome diferente lá. Mas digamos assim, o exército norte-americano dá dinheiro para produzir filmes com tema de guerra, de olha como a gente é demais, olha nossos caças, olha nossas armas, olha como o exército é poderoso, venha para se junte a nós. E isso acontece até hoje com o filme da Capitã Marvel. Basicamente, a Força Aérea Americana, miga, abriu a porta, chega aqui, grava aqui, ó. Vê, vai, você quer ir subir no caça para filmar? Sobe no caça, filma. Use e abuse, porque é uma forma de você recrutar mulheres, né? Filme da Capitã Marvel. Basicamente, né? Porque a temática lá. É, acho que isso deve funcionar melhor lá, aqui no Brasil, quando o moleque faz 18 e tem que ir lá se alistar, ele já vai se mijando nas calças. Ai, ai, a propaganda brasileira não é tão boa, né? E outra coisa também, novamente, a Não, cultura. eles têm que É a aprender. cultura, novamente, do Brasil que é diferente dos Estados Unidos, né? Enquanto lá eles. Cara, eu fiquei impressionado agora. Agora sim eu tô saindo de curso. Agora vamos sair desse podcast aqui pra uma loucura. Eu tava assistindo uns vídeos, eu acho que era do The Verge Science, que eles estão agora com esse projeto de científico, né? Fazer coisa científica que tá na modinha, canais de ciências no YouTube. E teve uns quatro ou cinco vídeos deles que tinha um selinho lá, patrocinado pelo exército americano. E eu fiquei, nossa senhora, que coisa, né? Porque é uma Não, coisa. velho, enquanto o nosso exército Isso aqui é. Ele serve para fazer o quê? Para pavimentar Isso. ruas, né? Enquanto o exército dos caras patrocina vídeo de ciência para incentivar. Eu fico assim, não, claro que tem o exército tem uma agenda ali por trás ao patrocinar esses vídeos, né? Eu tô até procurando aqui para ver sobre o assunto, porque o assunto realmente era coisa científica mesmo, era pesquisa de moléculas orgânicas, essas coisas. Claro que o exército queria incentivar isso para desenvolver bio, como é que fala aqueles, ah, caraca, é bioarmas. This blue eye perceives all things conjoined, the past, the future, and the present. Everything flows and all is connected. Bem, último assunto que eu queria falar aqui rapidão, é, você escolhe. Você quer falar algum pouco sobre o Stadia, que saiu novidade recentemente, ou você quer falar sobre 4G e 5G, porque é importante? Ou ficaria para o próximo cast? Olha. Não, eu acho que o Stadia vai ficar para o próximo cast, porque eu acho que a gente consegue falar um cast inteiro só do Stadia e dessas questões do futuro aí. Eu mesmo tenho várias teorias da conspiração aí em relação ao futuro dos consoles, né, cara? Então eu acho que dá para a gente fazer um cast só sobre o Stadia e afins. E vamos então para a gente também dar uma. Como se manter um pouquinho dentro do tema, né? Falar um pouco do 4G e 5G. E para a gente poder finalizar esse cast. A diferença realmente é muito pouca. É, realmente não daria para fazer um cast falando sobre isso, porque é uma diferença mínima que não é só velocidade, como a galera tá pensando. É, você tá por fora também do assunto ou você já tá por dentro? Só não tô por dentro, não. O máximo que eu tô por Jesus, dentro amado. são em relação a isso, é que as ligações que eu tenho diariamente da TIM pedindo para mim atualizar o plano para uma velocidade 4.5G. 4.5. É, teve treta, né? Eu acho que foi, agora eu sei, acho que foi a Verizon que tava, fazendo marketing do 4.5G como 5G. Nossa, cara. Nossa. Era uma mega gambiarra e, não deu muito certo, aparentemente. O Line Stack Tips foi. Ah, foi lá que eu vi esse amigo dele que tava criticando isso. Mas voltando aqui. Basicamente, né, se a gente voltar no tempo, eu não sei o 1G. 1G surgiu basicamente para. Que não é 1G, né? A gente chama GSM, né? A banda. GSM, é. Que é. Vamos dar o nome de 1G para não confundir a cabeça. Surgiu basicamente para fazer ligação, né? Junto ao 2G. É, naquela época ali da galerona ali acho que as coisas começaram a se, acho, as coisas começaram a se desenvolver na época ali da briga da BlackBerry com o primeiro iPhone, né? Antes era GSM ali. Nossa, nossa, você voltou agora. Ué. Lembrei, não, eu lembrei da, mas aí era 2G que é o, não, o primeiro iPhone, ele não conectava à internet, né, era? É, foi a partir do 3G, né, que ele conectava através de, não, conectava à internet sem ser Wi-Fi, pelo dados mobile. Não sei te responder. É, e nem eu sei continuar, então não sei porque eu fico entrando em assuntos que eu não sei o que vamos falar. Eu fico entrando em Pois é. coisas que a gente não entende. Tá, Mas mas voltando aqui pra a alguma coisa que eu diferença entre entendo. 4G e 5G, hein? Cara, ó, entrando em coisas que a gente não vai entender agora, eu acabei de descobrir que existe 2,5G. 2,5G. Eu vou chutar. É, eu vou chutar aqui, se tiver algum técnico algum dia no futuro que manja de banda de internet móvel, eu vou chutar que tanto o GSM quanto o 2G, eles surgiram para ligação, mas aí em algum momento o 2G precisou ser adaptado para acesso à internet. E aí eu diria que surgiu 2,5G Edge, porque quando eu conecto no 2G, isso é alguma coisa que eu trago da VPN. Quando eu conectava na internet pelo 2,5G na casa da minha avoinha, que não tinha 3G, ele conectava nesse Edge. Ah, nossa, agora eu tô chutando realmente, tá? Não me crucifiquem. E quando eu não estava conectado no, na internet, ele estava em GPRS, que eu acredito que deva ser o padrão só para ligação. Tá, mas voltando agora para que eu tenho um mínimo de compreensão. O 3G ele já surge com a internet, com o objetivo de conectar as pessoas à internet, mas tanto o 3G e o 4G, eles não têm uma coisa importantíssima, que é largura de banda para você ter uma galera conectada. Se você já, eu experiencio isso todo santo dia quando eu estou na faculdade. Eu tô no ônibus indo para a faculdade, eu consigo 100 megas no 4G, eu tô aqui em casa, eu consigo quase 200 megas no 4G. É coisa linda, eu moro a 500 metros de uma torre de 4G da Vivo, então perfeito. É, mas o problema na faculdade que eu enfrento é que é um grande volume de gente usando 4G, e meu 4G na faculdade ele fica em 300 KB, e isso quando conecta, eu não consigo mal ouvir um podcast, não dá para fazer ligação, tem que esperar meia hora para enviar mensagem no WhatsApp, é triste. E esse é um problema do 4G, quando você tem muita gente conectada, 3G, 4G, ele não tem largura suficiente para suportar essa galera. E um outro problema são, assim, que esse daí eu não tô entendendo muito bem ainda, mas assim, basicamente é isso. Você tem os equipamentos agora, que eu acho que você vai entender mais, né? Você está trabalhando com isso, que são esses equipamentos de automação de casa, ou então o GPS que está no computadorzinho de bordo do cara que está lá no campo, ou então, sei lá, um alarme de incêndio, que ele ficaria, que ele fica em teoria conectado direto nessas redes, sendo que um equipamento de incêndio, uma vez na vida, ele vai enviar um alarme pela internet. Ele vai usar uma vez na vida, provavelmente, na vida útil desse aparelho. E a maioria desses equipamentos que usam realmente low latency, não sei se é isso, é que eles usam muito pouco essa internet, e eles precisam ficar conectados no tempo inteiro. E o 5G vai mudar isso, né? Que ele vai conectar só quando realmente precisar. Não precisa agora, vamos lá. E outra coisa é essa coisa da é essa largura realmente. Se algum dia, não, se algum dia não, porque isso vai, eu tô falando como se fosse internet. É porque eu tô no Brasil, né? A gente tem que entender também. Se algum dia você chegar a usar o 5G, que provavelmente vai ser trazido pela Claro, a Claro é sempre a primeira a trazer essas merda. Nossa, Você não lembra? Eu acho que foi o presidente, o CEO. não, mas é na época do 3G, é claro, veio com aquela parada do 3G Max, aí depois entrou o 4G aí, foi realmente ela é bem. O CEO falou basicamente assim, ó, a gente não vai trazer o 5G tão cedo, mas com certeza a gente vai ser o primeiro a trazer. E basicamente, quando você vai sentir. Quando eu tiver, sei lá na faculdade, primeiramente porque vai ter pouca gente usando, né? Então vai ter muita largura para você usar. Apesar que 1 GB, sei lá, digamos em teoria que você consiga 1 GB de internet no seu celular pelo internet mobile com um ping de 1 milissegundo, mas vai ser inútil, porque o seu plano de dados vai acabar muito rápido. É, calma, jovem mancebo, né? Porque se você também tem que ter dinheiro para comprar um plano 5G, né? Nossa, tinha esquecido disso, né? Hoje em dia a gente tá tão acostumado com o plano vindo tudo, Então, e realmente, quando chegar ainda vai ter essa. ainda tem o valor, né, cara? Se hoje pra gente ter em média 6 gigas de internet, aí a gente tá pagando em torno de R$ 120. É, caraca, imagina isso em velocidade 5G, né, cara? 6 gigas de internet em velocidade 5G, isso pro plano móvel, tá? Tá, gente, plano móvel. Então, isso vai ser um pouquinho caro aí. É um pouquinho caro, mas olha pelo lado bom. Quando você estiver no estádio assistindo futebol e tiver todo mundo conectado, sua internet vai ficar uma merda. Você vai poder fazer É, live streaming. mas isso faz todo sentido. Eu confesso que eu nunca parei pra pensar nisso. Em relação a. Porque a gente não para pra pensar, né? Porque, poxa, você tem toda uma população ali usando aquele sinal, né? E você não tem uma largura que vai atender toda essa galera, então você não para pra pensar nisso, né? Porque você acha inconcebível, pô. Claro que tem que ter capacidade para atender todo mundo, mas faz todo sentido, sim, quando a gente para pra pensar na conexão da sua casa, o seu roteador aí, por exemplo. Se você tem um roteador de 150 mPs, de R$ 60, você foi ali na Americanas, comprou aquele mais baratinho, porque para você tanto faz. Esses roteadores, eles são para pequenas famílias, são para quatro, cinco pessoas conectadas, né? É, quando você tem ali mais que isso, você começa a sofrer como é que eu posso Bottleneck. dizer? Vamos? Bottleneck. É, eu não sei traduzir, eu tô com os termos em inglês na cabeça. Deixa eu jogar no tradutor aqui. O termo eu não conheço, mas você começa a perder ali velocidade da sua internet, porque aquele seu appliance, o seu roteador, ele não consegue distribuir a internet para todo mundo. Então é a mesma coisa, só que a gente não para para pensar, porque, pô, os caras têm que ter capacidade para atender a galera usando, né? Então, mas faz todo sentido, realmente. Então o 5G vem para resolver esse problema, né, nesse caso. Isso, ó, acabei de fazer aqui no Google Translate, bottleneck é gargalo. É um termo usado. Ah, o gargalo. Isso. Muito bom. É uma tristeza quando você aprende o inglês, mas aprende o inglês mesmo, que você sabe. Tipo, você tem toda a língua na sua cabeça, mas você é incapaz de traduzir porque a língua tá meio que nativa na sua cabeça. É horrível isso, cara. Horrível. Horrível, horrível, olha, cara. Nossa, o cara dando carteirada na humildade, Não, velho. Esquenta. até esqueci que a gente estava falando. Tá, uma coisa importante também que é a galera que ó, eu não, cara, é muito interessante como a gente vive em um mundo de tecnologia, mas a gente é muito alheio a tudo que está acontecendo, né, cara? Que uma coisa que eu não tinha percebido, na minha cidade agora, a Vivo está investindo em fibra óptica mesmo. Chegou, basicamente, cabearam. Uma mulher veio se gabando aqui. A gente já cabeou 85% da cidade, até nas áreas mais externas, a gente cabeou e agora tem. E é uma coisa que está acontecendo no Brasil, né? Eles estão meio que investindo nessa coisa da fibra ótica. Por quê? Porque a bosta do 5G vai precisar da fibra ótica para te entregar 1 GB de download na 1 GB, né, de download no seu celular. Isso, garoto, um gigabit. Tá inteligente. Não baixa, tem diferença. Quem sabe a gente faz um podcast à parte aí pra explicar essa questão aí, né? A matemática do bicho do bind. É Isso mesmo. exatamente. Mas realmente, cara, eu acho que isso aí que você falou, a gente é muito alheio e de fato é mesmo, cara. Às vezes as coisas acontecem e a gente tá meio que viajando, a gente não presta muita atenção nas coisas que estão acontecendo. Eu acabei de dar um exemplo prático aí. Você falou aí dessa questão da largura de banda. Eu nunca parei para tocar que, pô, é realmente, os caras não conseguem atender a gente, né? Não conseguem atender os próprios usuários. Né? Incrível. E eu parei para pensar nisso agora que você tá falando. Muito bom. Pois é. É uma coisinha básica, mas que a galera ainda tá confundindo. Assim, a galera tá achando mais. Tá todo mundo assim. Olha, o 4G, o 5G vai ser o 4G. Não, o 5G não vai ser o que o 4G foi pro 3G. O 5G vai ser um 4G 4.5. Só que. É, dá pra entender que já existe o 4G 4.5, mas não da mesma forma, né? Porque a questão da velocidade do ping vai melhorar, é claro, é uma nova tecnologia, mas a questão é que realmente é pela primeira vez, eu acredito, que eles estão fazendo uma coisa muito pensada assim nas nossas necessidades, não só entregar a internet, mas realmente no alcance e tudo mais. E claro, o 3G agora vai virar o 2G, muito provavelmente. Eu tô sentindo aí um pensamento otimista da sua parte, hein? Ah, eu não sei realmente. Teria que fazer uma pesquisa mais aprofundada assim do alcance, né? Eu não sei se o alcance do 2G ele é superior ao 3G essa questão de penetrar a parede, né, também. Eu sei, uma coisa curiosa também é se você for no mapinha interativo. Isso dá para ver em Aracaju, não sei a outra cidade, mas você consegue ver que o 3G eles atingem as plataformas de petróleo. Muito bom. Bem, é com esse assunto que a gente encerra, então. Porque eu realmente. Isso, terminando falando de Aracaju e a gente estava falando de São Paulo, é louco, é louco. Mas é assim mesmo. A galera vai bugar. Vai bugar, vai bugar. E falando em bugar, acessa o nosso site. Se você não sabia que a gente tem o um site também, tudo isso que a gente falou, muitas dessas notícias a gente posta no nosso site, bugando.com.br. Bugando.com.br. Se você tiver qualquer dúvida, se quiser entrar em contato com a gente, sugerir um tema, enfim, enviar uma canelada também, falar que a gente é burro, somos. Envia lá, para podcast@bugando.com.br e bota lá no assunto que você está falando desse podcast, que ainda não tem nome. Bota lá, que é do podcast onde dois trouxas ficou falando ali por 1 hora, que é porque nós temos vários outros podcasts na casa, nós temos o Pode Comentar, nós temos o... Nós temos, enfim, entra lá no nosso site, porque se eu ficar falando, a galera não vai entrar no site. Eu preciso que você me dê seu page view, exatamente. Então entra lá no site bugando.com.br, conhece lá todos os nossos serviços, conhece lá a nossa área de entretenimento que a gente faz com muito carinho para vocês. Ítalo, Até por favor. logo. So long. Beam me up, Scotty. Poeteiro é tipo um poeta amador, né? Eu sei que tem três classificações. A professora já falou um monte de vezes lá na sala que a gente precisa aprender. Eu acredito que sim, eu vou com você. É que eu tinha visto numa entrevista lá com o Danilo Gentili, um cara que se considerava poeteiro, mas ele era músico. E aí ele falava, aí o Danilo Gentili falou que ele era um poeta e tal. Ele falou, não, poeta não, mas um poeteiro, né, e tal, um poeta amador. Então deve ser. Aleatório, a professora falou sobre isso uma vez. Ela falou: ninguém nunca vai entrar nesse assunto comigo. Olha aí, tá Olha, vendo? a vida dando Mas é uma coisa voltas. que ainda não usei e o Sérgio tá me devendo isso é a fórmula de Bhaskara. Até hoje A fórmula. Eu nem lembro mais da fórmula de Bhaskara. não usei. Agora, uma coisa que eu usei, não estudei, mas usei, foi a proporção áurea. Sequência de Fibonacci. Sequência Fibonacci eu conheço o caso do Sycaste. Você também aprendeu lá? Eu ouvi o podcast, mas eu aprendi mesmo vendo um monte de vídeo no YouTube. 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 1. Você viu? Não, você viu que esse negócio fizeram esse negócio na bunda do Keanu Reeves? Não, não fizeram nada. Aí falaram que a bunda dele era perfeita. É, muito bom. Fechou. E aí, você pode finalizar. Fechou. E dá para fazer que nem o FAQ 21 também, que fica uns 30 segundos em silêncio e do nada, no final, vem eles falando alguma besteira. E aí, agora vai ser mais um bug para quem tá ouvindo de que diabos é FAQ 21.